dentro, sua gol pro Flamengo, dentro da entrada da grande área, bola batida pra gol, vai pra fora! O Flamengo perde um gol inacreditável, a bola vai pra linha de fundo no cruzamento do Léo, dominou, girou, bateu pra gol, pra fora! O time do Flamengo covardemente pede pênalti do Ranieri. A bola passou longe da mão dele. E aí, que chance perdeu o Flamengo. Que chance perdeu o Flamengo. Impressionante nele. O milionário Paquetá. O milionário Paquetá chutou pra fora na cara do Hugo. Voltou no comando de ataque, tentando descer. Vem Léo, tira, dá um bico para a quarta, tira o perigo. Falta Matheusinho, tentou tirar, sobe de cabeça André Ramalho, quarta tira, ela voltaria com o time do Flamengo, André Ramalho de novo, quarta, a bola foi solta para o Gilberto, mano a mano com o Rossi, saiu, e o Gilberto tocou, vai ser golaço, vai ser lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, o Bandeira anulou, o Bandeira anulou o gol do Gilberto, o Bandeira anulou, o Bandeira anulou o gol do Gilberto, marcou em dentro de novo, Bandeira do jogo. Não tá de novo. Não tá. Não tá de novo. Cara, então aí o que que eu falo pra você? Não é possível. Metendo a mão no Corinthians. Gol maravilhoso do Roberto. O Léo Pereira dava condição total de jogo dele. O Ronaldo tá falando do árbitro e do Bandeira desde o início do jogo. Não tem VAR, não tem replay. É uma vergonha pra você que tava aí xingando a gente aqui. Então toma essa. Pra você que tava no chat, que é chato pra cacete, xingando a gente, da arbitragem tendenciosa, ah, toma legal, essa. Dava condição o Léo Ortiz. Gol legal, eu vou narrar o segundo gol do Corinthians. Eu vou narrar o segundo gol do Corinthians. Eu já vou narrar. Eu não quero VAR. Eu vou narrar por minha responsabilidade. E vem pro jogo o time do Corinthians. Bola foi solta. De primeira, Caio César deu de letra na bola. E o Gilberto chegou na cara do gol. Rossi saiu. E o Gilberto encobriu, chapelou. Rossi vai ser golaço de cabeça. É lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Futebol do Brasil, eu cravo o gol pra você antes, ergue o braço, o árbitro, o Corinthians é campeão da Supercopa do Rei do Brasil, a soberba fica no Rio de Janeiro com o time rubro-negro, a humildade, a simpatia, a simplicidade, a generosidade fica com a fiel torcida corintiana, Corinthians, campeão da Supercopa do Rei do Brasil, eu não preciso esperar VAR de ninguém, aqui é um profissional que há mais de 40 anos empunha um microfone, e o Gilberto lindo, lindo, lindo, lindo, golaço do time corintiano, o Timão é campeão, o Timão é campeão, vencendo o Flamengo por 2-0, por 2-0 em Brasília, e o Gilberto finalmente fez o dele, o primeiro gol do Gustavo Paulista, Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil!